que eu possa comparar ao teu amor por mim, Jesus. Não tenho palavras para expressar o quanto amo o teu amor, o quanto amo o teu amor. Não há nada que eu possa comparar ao teu amor por mim, Jesus. Não tenho palavras para expressar o quanto amo o teu amor, o quanto amo o teu amor. Me fingiste com teu manto de justiça, transformaste a tristeza em alegria. Com meus lábios eu proclamo todo dia que te amo, te adoro. Jesus.